Ela vem de salto alto e vestidinho curto. Dá pra ver quase tudo, dá pra ver quase tudo. Passa meio olhar pro lado, ela tá um nojo. Todo mundo de olho, todo mundo de olho. Ela não dá mole pra qualquer cara. O que ela consome, ela que paga. Não pede carona pra ninguém. É mais desejada que nota 100. Faz o que quer e não se culpa. Solteira assim, sozinha nunca. Se quer beijar, ela beija. Bebe uísque e cerveja. E nunca desce do salto. Não importa o nível do álcool. Quando ela vai pra balada, deixa o coração em casa. Gosta de beijar na boca, depois mete a louca e vaza. Se quer beijar, ela beija. Bebe uísque e cerveja. E nunca desce do salto. Não importa o nível do alto. Quando ela vai pra balada, deixa o coração em casa. Gosta de beijar na boca, depois mete a louca e vaza. Ela vem de salto alto e vestidinho curto. Dá pra ver quase tudo, dá pra ver quase tudo. Passa quem olha pro lado, ela tá um nojo. Todo mundo de olho, todo mundo de olho. Ela não dá mole pra qualquer cara. O que ela consome, ela que paga. Não pede carona pra ninguém. É mais desejada que nota 100. Faz o que quer e não se culpa. Solteira assim, sozinha nunca. Se quer beijar, ela beija. Bebe uísque e cerveja. E nunca desce do salto. Não importa o nível do alto. Quando ela vai pra balada, deixa o coração em casa. Gosta de beijar na boca, depois mete a louca e vaza. Se quer beijar, ela beija. Bebe uísque e cerveja. E nunca desce do salto. Não importa o nível do alto. Quando ela vai pra balada, deixa o coração em casa. Gosta de beijar na boca, depois mete a louca e vaza. Ponderado, né, Kaique? Timão e Pumba!